Se eu tô respirando esse ar, mais um dia vivo pra contar minha história. É que ele me ama. Se eu tô respirando esse ar, tendo a chance de recomeçar agora, é que ele me ama. Se deu bom, ele trabalhando. Se deu ruim, tendo a chance de recomeçar agora, é que ele me ama. Se deu bom, ele trabalhando. Se deu ruim, ele ensinando. O certo é que ele nunca abandona, na dor ou na alegria. Ele cuida de mim. Você não esperava mais por esse reencontro. O filho que você achou que já estava morto lhe fará surpresa. Sei que os anos foram difíceis pra você, tendo que enfrentar ver a casa cheia, o seu José não estando lá. Mas deixa eu lhe falar. Aguenta, coração, as lágrimas cairão. Deram notícias falsas pra você, disseram que já era o fim de José. Foram difíceis pra você, tendo que enfrentar ver a casa cheia e o seu José não estando lá. Mas deixa eu te falar. Essa situação já quase virada. 1:08. Programa Rompendo em Fé. A mulher que tem fé, a vitória alcança. Na hora da luta ela glorifica, ela ora e canta. A mulher que tem fé é abençoada. Ela profetiza, ela serve a Deus e a Deus agrada. Mulheres de fé, a mulher que tem fé não desiste não. Jesus, a mulher que tem fé enfrenta a multidão. A mulher que tem fé não deixa de orar. A mulher que tem fé vê Deus cumprir a promessa. Mulheres de fé, a mulher que tem fé não aceita a derrota. Ela crê na vitória, de joelho no chão, com jejum e oração. Mulheres de fé, se levantar e a vitória chegar. Mulheres de fé, a mulher que tem fé não aceita a derrota. Ela crê na vitória, de joelho no chão, com jejum e oração. Mulheres de fé, a mulher que tem fé vê o mar se abrir, a muralha cair, vê Deus se levantar e a vitória chegar. Mulheres de fé. Joelho no chão, com jejum e oração. Mulheres de fé, a mulher que tem fé vê o mar se abrir, a muralha cair, vê Deus se levantar e a vitória chegar. Mulheres de fé, a mulher que tem fé não aceita a derrota. Ela crê na vitória, de joelho no chão, com jejum e oração. Mulheres de fé, parar no meio do caminho. qual foi o fracasso que bloqueou tuas forças, te deixando sozinho no caminho? Qual foi a derrota que fez você desistir da sua vida então? Destruir os teus sonhos e te deixou assim no chão. E não existem ferrolhos, nem portas, paredes, prisões pra impedir a mão do poderoso agir. A mão do poderoso vai agir. A mão do poderoso vai agir. A mão do poderoso vai agir. A mão do poderoso vai agir. E vai te levantar desse choro. Você vai voltar a sorrir com um sorriso de campeão. A mão do poderoso. Não vou mudar. cada dia que se passa forte estou. Minha descendência é de Abraão. Não desisto nunca, não me canso de esperar. Qualquer hora dessa minha vitória vai chegar. Cada lágrima em mim que rola é pra fazer o grande céu desabar. O tempo vai fechar e as nuvens vão se formar. A tempestade de vitória descerá. Cada lágrima em mim que rola sobre o chão do piso não cairá. O seu destino é o coração de Deus. Ele nunca desprezou o servo seu. Ana chorou. Diferente aqui, como fogo derramado sobre este lugar. Vejo vidas se rendendo, corações se quebrantando. O Senhor agora visitando aqui. 1h28. Você está ouvindo o programa Rompendo em Fé. Ele sonda os corações. Samuel, vai à casa de Jessé, pois lá escolhi um rei. Junta todos os seus filhos, pois o meu escolhido lá eu te revelarei. E assim fez o profeta, seguiu na direção certa que o Senhor lhe ordenou. Mas quando viu o primeiro bem vestido prazenteiro, Samuel assim falou: esse deve ser o rei, o homem a quem Deus escolheu. Mas quando faz a consulta, lá do alto ele escuta a potente voz de Deus. Não olha a aparência, pois a esse rejeitei. Deixa passar todos os filhos, quando chegar o escolhido, Samuel eu falo. Vamos de apresentar programa Rompendo em Fé. Uma e 32. Só que você ouve todos os ritmos. Olho d'Água FM. Simplesmente demais. A gente toca o que você quer ouvir. Show em músicas. Então, pensou. Olho d'Água FM. Se você precisa encontrar as melhores bebidas, vai Mercearias, é Arlindo, é qualidade garantida. Melhor atendimento e preço pra você. Zé Arlindo com certeza vai te surpreender. Pro Zé Arlindo vai, qualidade tem. Vai Mercearia, vem pro melhor que tem. Produtos de qualidade é o lugar certo. Vai Mercearia, Zé Arlindo, tem o que eu quero. Bar e Mercearia Zé Arlindo, temos tudo o que você precisa. Peças para motos, bebidas, gêneros alimentícios, gelos e frios. E o melhor de tudo, oferecemos o melhor atendimento da região. Venha nos visitar, Travessa Santo Antônio, ao lado do posto FS3, ou ligue para 989-8486-5596. Zé Arlindo, a sua melhor escolha. Bar e Mercearia Zé Arlindo. Loja do Brás. Na Loja do Brás é aonde você encontra roupas, calçados, acessórios, lingeries e muito mais. Tudo masculino e feminino para você. A Loja do Brás também dispõe de produtos eletrônicos, como caixas de som, fones de ouvido com e sem fio, carregadores e muito mais. Temos bijuterias, óculos de sol. A Loja do Brás também tem para você as melhores facilidades na hora de comprar e pagar, pois aceitamos todos os cartões, Pix e transferência. Venha conferir as nossas novidades. Loja do Brás, localizado na rua Jânio Quadros, aonde funcionava a lojinha do bebê. Telefone para contatos 11 984 729946. Falar com Senegal. Loja do Brás e variedade. Na Nova Construção Center tem o melhor para o cliente. Somos Dia dos Pais está chegando e a Nova Construção Center não podia ficar de fora. Queremos celebrar com você esta data especial. Proteção, carinho, cuidado, exemplo, dedicação, fortaleza e respeito para uma pessoa que é capaz de despertar tantas palavras bonitas. Desejamos as mais lindas e sinceras homenagens. Feliz Dia dos Pais. Nesta data tão importante, celebramos aqueles que exercem a paternidade com amor e dedicação por meio de uma semana de ofertas. Saia do óbvio e homenageie seu pai com algo diferente. Janela de alumínio, um por um, só 149. Carro de mão Maestro, 149,99. Garrafa térmica Mor, 5 litros, 39,99. Luminária LED de embutir, 18 watts. Elgin, só R$28. Vaso Luzarte acoplado, só R$329,99. Caixa de energia padrão equatorial, só R$45. Ofertas válidas somente nos dias 11 e 12 de agosto. Venha e faça-nos uma visita. Nova Construcenter, Rua Lino Machado, número 100, no centro de Olho d'Água das Cunhães. Contato 98982660824. Nova Construcenter, você pode confiar, o cliente sempre em primeiro. Jadson Estúdio. Gravamos e produzimos vinhetas, aberturas, spots, mensagem, rádio, TV, carro de som, rádio indoor e porta de loja. Jadson Estúdio. Chamadas para festas, eventos e muito mais. Jadson Estúdio, localizado na Praça do Mercado. WhatsApp 98982376789. Jadson Estúdio. Olho d'Água Gás. Acabou o seu gás? Fale com a Olho d'Água Gás, porque temos o melhor preço da cidade. Rapidez que você precisa, entregamos e instalamos na hora. Peça agora mesmo o seu gás pelos nossos telefones 984-73-2756 ou 982-427338. A entrega é a mais rápida da cidade. Localizado na Rua João Pessoa, o atendimento é todos os dias. Aceitamos todos os tipos de cartão. Olho d'Água Gás. É hoje, é hoje, é hoje. O dia da avaliação visual nas Óticas Ideal. Sente dores de cabeça? Aquele sono durante a leitura? Vê as imagens borradas para longe ou para perto? Isso pode estar relacionado à sua visão. Venha atualizar seu exame de vista hoje mesmo e conhecer o que temos de melhor em saúde visual. Nossos atendimentos acontecem até o meio-dia. Estamos localizados na Avenida Zezico Costa, no centro, em frente ao Banco do Brasil. WhatsApp 98981993221. Óticas Ideal. Ideal para a sua saúde visual. 1:38. Só que você ouve todos os ritmos. Olho d'Água FM. Simplesmente demais. A gente toca o que você quer ouvir. Tem som em música. Então, pensou. Olho d'Água FM. Prepare-se. A partir de agora, o show vai começar.